CD 21. Capítulo 21. O conto dos três irmãos. Harry olhou para Ron e Hermione. Os dois tampouco pareciam ter entendido o que Xenofilho dissera. As relíquias da morte? Isso mesmo, respondeu o bruxo. Nunca ouviram falar? Não é surpresa, pouquíssimos bruxos acreditam nelas. Veja aquele rapaz cabeçudo no casamento do seu irmão, disse ele, indicando Ron, que me atacou por usar o símbolo de um conhecido bruxo das trevas. Quanta ignorância! Não há nada ligado às trevas nas relíquias, pelo menos não em um sentido rudimentar. A pessoa usa o símbolo para se dar a conhecer a outros crentes, na esperança de que possam ajudá-lo na busca. Ele pôs vários torrões de açúcar na infusão de raiz de cuia e tomou um gole. Desculpe, disse Harry, continuo sem entender. Por educação, tomou um golinho de sua xícara e quase engasgou. A bebida era nojenta, como se alguém tivesse liquefeito feijõezinhos de todos os sabores com sabor de bicho-papão. Bem, como veem, os crentes procuram as relíquias da morte, explicou Xenofilho, estalando os lábios, visivelmente aprovando a infusão de raiz de cuia. Mas que são as relíquias da morte? Perguntou Hermione. Xenofilho pôs de lado a xícara vazia. Suponho que estejam familiarizados com o conto dos três irmãos. Harry respondeu que não, mas tanto Rony quanto Hermione responderam afirmativamente. Xenofilho assentiu sério. Ora, muito bem, Sr. Potter. Tudo começa com o conto dos três irmãos. Tenho um exemplar aqui em algum lugar. Ele correu os olhos pela sala procurando-o nas pilhas de pergaminhos e livros, mas Hermione interrompeu-o. Tenho o conto, Sr. Lovegood. Trouxe-o comigo. E ela tirou os contos de Beedle, o bardo da bolsinha de contas. O original? Perguntou Xenofilho vivamente. E, quando a garota confirmou, ele disse. Então, por que não o lê em voz alta? É o melhor meio de assegurar que todos nós vamos entender o que vai dizer. Ah, está bem, disse Hermione nervosa. Abriu o livro e Harry viu que o símbolo que estavam pesquisando encimava a página. Ela pigarreou e começou a ler. Era uma vez três irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. A meia-noite foi como nossa mãe contou, disse Rony, que esticara os braços para trás da cabeça para ouvir. Harry lançou-lhe um olhar aborrecido. Desculpe. Acho que dá mais medo se for meia-noite, Rony replicou. É. Estamos realmente precisando de um pouco mais de medo em nossas vidas, disse Harry sem conseguir se conter. Xenofilho não parecia estar prestando muita atenção e olhava o céu pela janela. Continue, Hermione. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para vadear e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia, então simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. E a morte falou. Desculpe, interrompeu a Harry. Mas a morte falou? É um conto de fadas, Harry. Certo, desculpe, continue. E a morte falou. Estava zangada por terem lhe roubado três vítimas, porque o normal eram os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os três irmãos por sua magia e disse que cada um ganhara um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse, uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono, uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Ela atravessou a ponte e se dirigiu a um vetusto sabugueiro na margem do rio, fabricou uma varinha de um galho de árvore e entregou-a ao irmão mais velho. Então o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou-a ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então a morte perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que queria. O mais moço era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos, e não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela. E a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade. A morte tem uma capa da invisibilidade? Harry tornou a interrompê-la. Para poder se aproximar sorrateiramente das pessoas, disse Rony. Às vezes ela se cansa de atacá-las, agitando os braços e gritando. Desculpe, Hermione. Então, a morte se afastou para um lado e deixou os três irmãos continuarem viagem. E foi o que fizeram, comentando assombrados a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram, cada um tomou um destino diferente. O primeiro irmão viajou uma semana ou mais e, ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tivera uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que arrebatara da própria morte e, de que a arma o tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho enquanto ele dormia em sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entre mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali, tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-a 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tivera esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali, e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Então a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente ao filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e iguais partiram desta vida. Hermione fechou o livro. Passou-se um momento até Xenofílio perceber que a garota terminara a leitura. Então desviou o olhar da janela e disse: "Eis a explicação." "Desculpe," disse Hermione, parecendo confusa. "Essas são as relíquias da morte," confirmou Xenofílio. Ele apanhou uma pena na mesa atulhada de objetos ao lado do seu cotovelo e puxou um pedaço rasgado de pergaminho entre mais livros. "A varinha das varinhas," disse ele, desenhando uma linha vertical no pergaminho. "A pedra da ressurreição," e acrescentou um círculo no alto da linha. "A capa da invisibilidade," terminou circunscrevendo a linha e o círculo em um triângulo, completando o símbolo que tanto intrigara Hermione. "Juntas," disse ele, "as relíquias da morte." "Mas não há menção das palavras relíquias da morte na história," disse Hermione. "Bem, é claro que não," respondeu Xenofílio, irritantemente presunçoso. "Isso é uma história para crianças, contada para divertir e não para instruir. Aqueles de nós versados nessas questões, porém, reconhecem que a história antiga se refere a 3 objetos ou relíquias que, se unidas, tornarão o seu dono senhor da morte." Fez-se um breve silêncio em que Xenofílio olhou para fora. O sol já ia abaixo no céu. "Logo Luna terá de látex suficientes," disse ele baixinho. "Quando o senhor diz senhor da morte," começou Rony. "Senhor," explicou ele, acenando levemente com a mão. "Conquistador, vencedor, o termo que você preferir." "Mas então, o senhor quer dizer..." Tornou Hermione lentamente e Harry percebeu que estava tentando eliminar qualquer vestígio de ceticismo de sua voz. "Que o senhor acredita que esses objetos, essas relíquias, realmente existem?" Xenofílio ergueu as sobrancelhas. "Claro que sim." "Mas..." replicou Hermione, e Harry pôde ouvir a sua prudência começar a ruir. "Senhor Lovegood, como é possível o senhor acreditar?" "Luna me contou tudo sobre você, minha jovem," disse Xenofílio. "Você é, pelo que entendi, inteligente, mas penosamente limitada. A mente estreita, fechada." "Talvez você devesse experimentar o chapéu, Hermione," sugeriu Rony, indicando com a cabeça o toucado ridículo. Sua voz tremia com o esforço para não rir. "Senhor Lovegood," recomeçou Hermione, "todos sabemos que capas da invisibilidade existem. São raras, mas existem. Mas..." "Ah, mas a terceira relíquia é a verdadeira capa da invisibilidade, senhorita Granger." "Estou querendo dizer que não é uma capa de viagem impregnada com um feitiço da desilusão, ou dotada com uma azaração de ofuscamento, ou ainda tecida com pelo de semi-inviso, que de início ocultarão a pessoa, mas com o tempo se dissiparão até a capa se tornar opaca. Estamos falando de uma capa que real e verdadeiramente torna o seu usuário invisível e dura para todo sempre, ocultando-o de forma constante e impenetrável, seja quais forem os feitiços que se lancem sobre ela." "Quantas capas assim já viu em sua vida, senhorita Granger?" Hermione abriu a boca para responder e tornou a fechá-la, parecendo mais confusa que nunca. Ela, Harry e Rony se entreolharam, e Harry percebeu que estavam todos pensando a mesma coisa. Acontece que uma capa exatamente como a que Xenofílio acabara de descrever estava com eles ali na sala, naquele exato momento. "Precisamente," concluiu Xenofílio, como se os tivesse vencido em uma discussão racional, "nenhum de vocês jamais viu coisa igual. Seu dono seria desmesuradamente rico. Não é mesmo?" Ele tornou a olhar pela janela. O céu agora se tingia com levíssimos tons de rosa. "Certo," disse Hermione desconcertada. "Digamos que a capa existisse. E a pedra, Sr. Lovegood?" "Essa que o senhor chama de pedra da ressurreição." "Que tem ela?" "Bem, como pode ser real?" "Prove que não é." Hermione mostrou-se indignada. "Mas isso..." Me desculpe, mas é completamente ridículo. Como é possível provar que não existe? O senhor espera que eu recolha todas as pedras do mundo e faça um teste com elas? Quero dizer, a pessoa poderia afirmar que qualquer coisa é real se a única base para se crer nela fosse ninguém ter provado sua inexistência. Sim, poderia, disse Xenofilho. Fico satisfeito de ver que a sua mente está um pouquinho mais receptiva. Então a varinha das varinhas? Perguntou Harry depressa, antes que Hermione pudesse objetar. O senhor acha que também existe? Ah, bem, nesse caso há inumeráveis vestígios. A varinha das varinhas é a relíquia mais facilmente encontrável, pelo modo com que passa de mão em mão. E qual é? Perguntou Harry. O dono da varinha deve capturá-la do dono anterior se quiser ser o seu verdadeiro senhor. Certamente você já ouviu falar de como a varinha passou para Egberto, o egresso, depois que matou Emerico, o mal, não? Como o Godelot morreu em sua própria adega de vinhos depois que o filho Erevard lhe tomou a varinha? Do terrível Loxias, que se apossou da varinha de Barnabás Deveril a quem matou? O rastro sangrento da varinha das varinhas mancha as páginas da história da magia. Harry olhou para Hermione. Ela franzia a testa para Xenofilho, mas não o contradisse. Então, onde o senhor acha que essa varinha está agora? Perguntou Rony. Ai de mim, quem sabe? Respondeu Xenofilho, espiando pela janela. Quem sabe onde se esconde a varinha das varinhas? O rastro se esfria com arco e lívio. Quem sabe dizer qual dos dois realmente derrotou Loxias? E qual levou a varinha? E quem sabe dizer quem pode tê-los derrotado? A história, infelizmente, não nos diz. Houve uma pausa. Finalmente, Hermione perguntou muito formalmente. Senhor Lovegood, a família Peverell tem alguma ligação com as Relíquias da Morte? Xenofilho pareceu surpreso e alguma coisa se agitou na memória de Harry, mas ele não conseguiu localizá-la. Peverell ouvira aquele nome antes. Mas você esteve me iludindo, minha jovem, exclamou Xenofilho, agora se impertigando na cadeira e arregalando os olhos para Hermione. Pensei que você fosse uma novata na busca das Relíquias. Muitos de nós acreditam que os Peverell têm tudo. Tudo a ver com as Relíquias. Quem são os Peverell? Perguntou Rony. Esse era o nome no túmulo com a marca em Godric's Hollow, respondeu Hermione, ainda observando o Xenofilho. Ignoto Peverell. Exatamente, exclamou Xenofilho, erguendo pedantemente o dedo indicador. O símbolo das Relíquias da Morte no túmulo de Ignoto é uma prova conclusiva. De quê? Perguntou Rony. Ora, de que os três irmãos da história eram, na realidade, os três irmãos Peverell, Antíoco, Cádmo e Ignoto. De que eles foram os primeiros donos das relíquias. Com outra espiada para a janela, ele se levantou, apanhou a bandeja e se dirigiu à escada em caracol. Vocês ficarão para jantar? Perguntou ao desaparecer mais uma vez no andar de baixo. Todo o mundo sempre pede a nossa receita de sopa de látex de água doce. Provavelmente para levar à enfermaria de venenos no Santo Mungos, disse Rony baixinho.